O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa a respeito de Trilogia Analítica. Bom, eu estava hoje aqui conversando com o Dr. Norberto Kepp, que é o presidente e fundador da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, né? Ele é, na verdade, toda a escola de pensamento da ciência trilógica é um produto do trabalho, da pesquisa, da dedicação desse cientista, né, Dr. Norberto Kepp. E vocês já conhecem bem, a maioria de vocês já o conhece. Ah, e nós estávamos pensando o seguinte: todo mundo tem um problema na vida, né? Alguns têm problema com dinheiro, outros têm problema de relacionamento, outros têm problema de vícios, outros de dificuldade de se desenvolver, não conseguem ajustar a sua vida econômica, ter um progresso profissional. Outros são muito materialistas, egocêntricos, então, inclusive, tem muitas doenças, tem neuroses, crises de pânico, problemas de com o sono, não dormem bem, enfim, todas as pessoas têm problemas. E normalmente elas procuram os especialistas, né? Um vai ao médico físico, um clínico, um especialista tem dor de cabeça, vai a um médico de cabeça, o outro tem dor de estômago, vai a um gastroenterologista, o outro tem problemas cardíacos, de pressão alta, vai a um cardiologista e assim por diante. Aquele que tem problemas de dinheiro procura fazer um curso de como ganhar melhor, como as técnicas de vendas, procura conhecimentos nesse campo. Se tem problemas psicomotores, procura um especialista em psicomotricidade e assim vai. Mas ninguém percebe que tudo isso tem uma causa comum. E essa causa comum, essa raiz comum, se ela não for vista, se ela não for tratada, devidamente conscientizada, nada do que a pessoa fizer vai dar resultado. Então, ela pode ir ao médico quantas vezes for, não vai dar resultado. Ela tem dor de dente, ela vai ao dentista, aquela dor de dente volta, porque tem causa psíquica, muitas vezes, a maioria das vezes, inclusive, são dores até, nevralgias, dores assim, até de origem puramente emocional. Se a pessoa não consegue aprender numa escola, ela não vai aprender em outra, não vai aprender em outra, não tem capacidade de se concentrar, não vai ser com treinamento ou com fonoaudiólogo, alguém que te ensine a falar em público para passar o medo de falar em público, porque tudo isso tem uma causa comum. E essa causa comum está no interior do ser humano. Agora, podemos dizer que o ser humano, ele próprio, em grande parte, ele é fruto de uma sociedade com leis invertidas. Essa interação entre indivíduo e sociedade, Kepp foi um cientista brilhante, é um cientista brilhante, porque ele criou uma ciência chamada psicossociopatologia. A psicossociopatologia analisa as causas fundamentais, as primeiras causas dos problemas dos seres humanos. E a interação entre o indivíduo e a sociedade. Como que a sociedade influencia o indivíduo e o indivíduo influencia a sociedade na sua doença. E como também vamos lidar com isso para que a gente possa finalmente viver a vida como nós deveríamos estar vivendo, uma vida saudável, equilibrada, de progresso, de amizade, em paz. E não há nenhum motivo, outro que não de causa psicossocial, que nós estejamos passando por todos esses problemas. Todos, eu digo todos, ambientais, de doenças físicas, psíquicas, econômicas, sociais, políticas e assim por diante, inclusive religiosas. Olá, Dr. Kepp. Você falando dessa questão social é importante, porque justamente nesse campo, né, na vida social, é que se conhece a pessoa sã ou a pessoa doente ou mais doente. Então, como é que se reconhece isso? Primeiramente, vendo se a pessoa tem adaptação à vida social. por exemplo, não é suficiente que a pessoa se adapte à sua família, ou se adapte só ao seu trabalho, ou se adapte só a uma sociedade pequena. Mas o importante é que a pessoa tenha uma adaptação, uma visão assim, social maior. Por exemplo, uma visão de toda a sociedade humana. Portanto, uma visão universal. Então, se a pessoa tem universal essa visão, se ela tem essa tendência de ver tudo no sentido universal, é a pessoa mais sã. Agora, como é que se caracteriza, né, uma pessoa doente? Isso na psiquiatria é muito bem visto quando procuram saber se a pessoa que vai lá, né, nos psiquiatras, ou então nos indivíduos que fazem tratamento mental, como os psicanalistas, e a pessoa começa a mostrar que ela tem muita dificuldade de aceitar as outras pessoas. Por exemplo, ela é casada e não consegue aceitar o marido ou a mulher, ou até mesmo, às vezes, né, os próprios filhos. Então, existem três tipos, três níveis, né, que pode distinguir a doença, se é uma doença alta, uma doença média, uma, vamos dizer, uma simples neurose. Porque são mesmo ninguém é. Não existe na face da Terra uma pessoa que seja sã. Então, para saber quem é uma pessoa muito doente, tem que se caracterizar assim, uma pessoa fechada em si mesma, uma pessoa isolada, uma pessoa que não aceita nem mesmo a viver com a família, uma pessoa que não tem amigos, que não consegue trabalhar, ou quando vai trabalhar não para no emprego, ou então uma pessoa que não para no local em que vive, por exemplo, está sempre viajando, mesmo que não seja viagens assim de avião, de ônibus, coisa assim, é uma pessoa que não consegue ficar em casa, portanto fica perambulando pelas ruas, às vezes até à noite, né? Passa as noites perambulando pelas ruas, pela cidade. Então, o primeiro nível, assim, de doença mais grave é quando a pessoa não consegue se adaptar ao ambiente em que vive. Portanto, não consegue viver em paz, né, com os amigos, com o pessoal que trabalha, com os familiares. Agora, um segundo grau, esse não é tão grave assim. É quando a pessoa é fechada na família, que até nos casos de esquizofrenia, a psicose maníaco-depressiva, é quando o indivíduo ela não consegue sair de casa, mas se dá bem relativamente com a família. Mas geralmente as pessoas que vivem nos computadores, né, nas internets, nas televisões, são pessoas que só cuidam do ambiente em que vivem, ou então só cuidam da questão da família. São pessoas que não são gravemente doentes, mas são pessoas que estão fora da realidade. Então, o que seria um indivíduo, vamos dizer, menos doente ou normal, como nós costumamos chamar? É um indivíduo que tem, assim, que dá valor à humanidade, um indivíduo que se adapta ao universo, que se adapta não só ao trabalho, não só se adapta à família, como tem adaptação ao país. Uma pessoa que segue, por exemplo, a orientação certa da sociedade. Porque eu quero dizer o seguinte, que a sociedade em si, a grande sociedade, ela foi criada pelo Criador mesmo, para que os indivíduos pudessem sobreviver. Se os senhores verem, por exemplo, a vida dos animais, por exemplo, a vida de qualquer tipo de animal, os leões, tigres, né? Eles vivem, vamos dizer, nas famílias dele, nos grupos dele. Então, lá na África, os animais, rinoceronte, elefante, etc., vivem manadas. Então, no interior, né, o gado vive nos grupos. E quando um se afasta, quando um deles se afasta e não consegue viver com os grupos, então é sinal que está ficando doente. E a doença, geralmente, do ser humano, se classifica por essa questão do egocentrismo. O indivíduo não pensa mais na sociedade, não pensa mais nem na família, mas ela começa a ter só os pensamentos dela e seguir só as ideias que ela tem no interior. Então eu quero dizer isso, que para caracterizar uma pessoa mais doente ou mais sã, é através do convívio. Então a gente pode, por exemplo, dizer o seguinte, que na sociedade em geral, onde as pessoas vivem mais ou menos de modo razoável, que muitos dizem que, principalmente as mulheres, né, que é importante elas ficarem em casa para orientar bem os filhos. E aí abandona o trabalho fora, abandona toda atividade fora, os centros de arte, né, de estudo, as escolas, abandonam tudo para ficar só com os filhos. Isso causa um certo prejuízo aos filhos. O importante é que os filhos não fiquem só com os pais, mas consiga ficar nas escolas, consiga pelo menos numa sociedade de bairro onde eles podem ter contato com as outras pessoas. Em segundo lugar, a pessoa pode, por exemplo, ter uma vida melhor se ela se adapta ao trabalho. Então, a questão, por exemplo, de querer ser infantil, né? Querer ficar brincando em casa com crianças. Isso foi muito em voga algum tempo atrás, que era importante os pais tomarem banho com os filhos, ficarem brincando com os filhos como bobinhos, né? Próprias crianças não gostam disso. As crianças querem ser tratadas de um modo mais adulto. De maneira que também, para sinal de doença, é quando a pessoa fala muito bonito e, na realidade, ela não consegue fazer nada. Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br. Então, eu gostaria agora de comentar com os presentes aqui, na opinião deles, o que, que eles acham dessas questões. Então, doutor Geraldo. Sim, doutor Kepen. O que o senhor está mencionando está trazendo a minha memória como na medicina as pessoas mais doentes que desenvolvem cânceres ou doenças autoimunes como lúpus, artrite reumatoidea, tiroidite de Hashimoto, esclerodermia, esclerosa múltiple. São pessoas que durante toda a vida han sido isoladas. Y muchas veces la familia de ellas piensa que ellas son tímidas, que son inseguras, mas no son tímidas, son egocéntricas, isoladas, no falan con nadie porque ellas se hallan suficientes para todo. Y así pasan muchos años de la vida, no falan con la familia, no comen a refeições con los hermanos o con los familiares, siempre están isolados. Y esas son precisamente las personas que van desenvolviendo doenças graves como cánceres y cosas así más para frente. Y cuando uno ve en ellos también, doctor, que es una cosa que el señor menciona, es que son personas muy tiradas solamente para ellos mismos. Nunca hacen nada para los otros. Así trabajen. Trabajan, pero trabajan solamente pensando en ellos, el dinero que van a ganar, o dinero que van a acumular, o carro que van a comprar, a ropa que van a comprar no final de semana en el shopping, y nunca están pensando en hacer un bien para vosotros, para la sociedad en general. Esos son los más doentes y los que desenvolven a través de la vida las doenças orgânicas mais graves. O senhor nota, doutor Geraldo, que a maior parte da humanidade tem essa tendência, né? A maior parte acha que cuidando de si próprio, então cuidando pelo menos da família, é um indivíduo assim, até generoso. Mas não é. O indivíduo que não tem preocupação, né? Com a grande sociedade, com os eventos que ocorrem, com a questão da política, até mesmo com as questões assim, meteorológicas, questões assim do espaço, né? Falam de cometas que vêm aí, nibiru da vida. Pessoa que não se preocupa com isso, que não tenta ver o que está acontecendo, é uma pessoa egocêntrica. E mais de 97% da humanidade quer cuidar só de si mesma, né? Quem mais quer falar sobre essa questão? Bom, doutor, eu poderia citar um caso clínico que aconteceu no hospital de uma senhora que chegou com sintomas de úlcera, né? O gastrite, com dor e queimação, mas eu percebi que ela estava de luto. E aí, que chorava assim muito fácil, qualquer coisa ela chorava, né? Aí eu comecei a fazer algumas perguntas e a mãe tinha falecido há 2 anos, né? E ela tinha muito contato com a mãe, mas brigava também. E depois da morte da mãe, ela não conseguiu mais sair do luto, ficava nesse luto direto. E atualmente ela estava trabalhando numa firma, morava sozinha também, mas tinha uma atitude assim, de encrenca, assim, de disputa com o chefe. Aí eu cheguei a essa conclusão, né, conversando com ela, que o luto, no fundo, é um daqueles mecanismos que tem de ataque à consciência, que é a regressão, né? A pessoa regride a uma atitude anterior para não poder lidar com os problemas que estão acontecendo agora no presente. E ela não saía dessa atitude, só chorava, né, que nem criancinha, ou ficava na ligação com a mãe. Mas o problema verdadeiro dela era com o chefe, com a agressão, né, uma atitude assim muito agressiva. Ela queria realmente competir com o chefe, ser melhor do que ele, mas era uma pessoa bastante doentia. Quer dizer, ela atacava a mãe, quando a mãe morreu, a quem que ela ia atacar? Aí começou a brigar com o chefe. Exatamente, transferiu para o chefe. Então, o senhor nota, doutor Ademar, que existe aí uma outra questão, né? A pessoa que chora demais, né? Que guarda luto demais por um dos pais que morreu, ou então outra pessoa, é uma pessoa egocêntrica que gostaria de continuar sendo protegida, de ter aquelas pessoas ao redor. Então, não é uma pessoa generosa, porque, afinal de contas, né? Uma pessoa generosa é uma pessoa espiritualizada, que sabe que o outro, a morte não existe por si, que o outro apenas passou para uma outra esfera, mas continua lá em contato com ela. E a Luciara, o que que acha? Então, doutor, que a pessoa falou aí no início do programa sobre a questão da transcendência. E eu estava pensando, né, que o senhor fala que nós já vivemos na transcendência. E se nós já estamos vivendo nessa transcendência, o senhor sempre fala da integração da ciência, filosofia e espiritualidade. Então, saiu uma revista essa semana aqui falando que a fé faz bem para a saúde. Quer dizer, o senhor já fala há muitos anos dessa integração da espiritualidade, quer dizer, já faz parte da vida da pessoa considerar essa transcendência dela. O indivíduo que não considera isso, ele está cortado, ele está aleijado da vida. Então, inclusive o nosso corpo é algo transcendente. Se a gente faz mal para o corpo, se a gente quer acabar com o nosso corpo, a gente está acabando com a nossa parte transcendente. Então, eu acho que as pessoas precisam estudar mais o trabalho do senhor. Então, essa questão da fé, né, como a Luciara falou, né? Então, como é que a pessoa vai saber através, vamos dizer,